Marcos. Sai da bola com creme. Bolas com creme. Pois, muito bom dia. Bom dia. Olá, bom, tudo bem? Tudo bem. Olá. Obrigadíssimo. Deixa estar. Quem já viu a nova telenovela da SIC sabe que aquilo é sempre a rasgar, principalmente a roupa. À tarde e inícios da noite é Floribela, florzinhas, fadas, inocência. E a partir das 10 da noite, Judas. Mama, mama, papa, papa, bebe, abre-me essa camisa. Abre tu. Tira as cuecas. Tira tu. Para um bocadinho. Temos que fazer um trabalho para publicidade. Sim, mas deixa só mostrar mais um bocadinho da mamoca, que estamos quase nos 50% de share. Mostra o rabo também. Durante o intervalo, que dura cerca de 28 minutos, a SIC mostra publicidade suficiente que chega para pagar todas as flores da saia da Floribela e todos os implantes de silicone das atrizes de Jura. Terminados esses 28 minutos, vamos então continuar a exibir tetas na SIC. Mama, mama, papa, papa, despe a camisa. Despe-me a tu. Baixa as calças. Baixa tu. Espera, deixa-me virar, assim não se vê o mamilo. Sim, eu aqui também estou muito às escuras, não se consegue ver os meus pelos do peito. Corta! Tem que se ver os dois peitos. Bora lá. Despe a camisa. Despe-me tu. Baixa as calças. Baixa tu. Agora é que é. Oh, despe-me essa camisa, garanhão. Despe-me tu, babe. Baixa as calças, meu cobridor de audiências. Baixa tu, minha martriz da estrada. Oh. 7% de share, tá bom? Tá bom, corta, vá. Tá bem, podem continuar, mano.